grande. Por esse mundo perdido, amanhã é quando crescem, se transformam em bandidos. Se transformam em bandidos quando param pra pensar que não tinham o que comer, não tinham onde morar. Difícil! Difícil de quê? Difícil de se viver. Mundo, mundo difícil. Difícil de quê? Difícil de se viver. Mundo, mundo difícil. Difícil de quê? Difícil de se viver. Realmente é o fim do mundo. Difícil! Difícil de quê? Difícil de se viver. Mundo, mundo difícil. Difícil de quê? Difícil.